momento é a oportunidade que nós temos de mudar a nossa governação, de pôr um travão a estes 4 anos duríssimos que o nosso povo viveu, também no Distrito de Aveiro. O sofrimento passou pelo Distrito de Aveiro e esta é a oportunidade que o povo português e o povo do Distrito de Aveiro têm de pôr fim a este período de 4 anos duros e de iniciarmos um ciclo de esperança e de confiança para Portugal e para todos nós. Está nestas eleições em causa as nossas vidas, a recuperação do nosso emprego, do emprego perdido, dos portugueses, dos jovens, também dos aveirenses, que nós nos últimos 4 anos perdemos para o estrangeiro, as nossas famílias, os nossos irmãos, os nossos filhos. É disso que se trata, mas também de defender o nosso Estado Social, que já foi fortemente atingido nos últimos 4 anos, a nossa saúde pública em Aveiro, perdemos muito, sofremos bastante, mas a nossa escola pública também, e a segurança social. E se eles por acaso tivessem a oportunidade de duplicar o tempo em que estiveram no governo, então não nos restaria nada da escola pública nem da saúde pública. São as nossas vidas que estão em casa, é o nosso país, é o nosso distrito. E por isso nós até ao dia 4 vai ser com grande entusiasmo, com grande paixão também pelo nosso país e pelo PS que nós vamos travar este combate e termos um grande resultado, uma vitória no nosso distrito. António Costa. Caras e caros camaradas, falta hoje precisamente 1 mês para os portugueses poderem finalmente votar e escolher. E a escolha que temos nestas eleições é uma escolha muito simples. Em primeiro lugar, nós queremos continuar com a austeridade ou nós queremos virar a página, valorizando o rendimento das famílias, libertando a classe média da asfixia financeira e fiscal a que tem estado sujeito, criando condições para as empresas poderem investir, libertar e dar condições para as empresas terem uma tesouraria mais confortável e para as famílias tendo mais rendimento e as empresas mais investimento, podermos ter mais e melhor emprego, emprego digno, emprego de qualidade, emprego com futuro, que faça uma mudança naquilo que tem sido a economia do país ao longo destes 4 anos. Queremos isto ou queremos continuar com a austeridade, desde logo com um novo corte de mais 600 milhões de euros de pensões, que é aquilo que a direita promete. Quem quer mais corte nas pensões, quem quer mais austeridade, tem a direita para votar. Quem quer menos austeridade, mais rendimento, mais investimento, melhor emprego, tem o PS para votar. E nós queremos votar no PS. Mas há nestas eleições uma segunda escolha a fazer, que é como é que nós vamos crescer. A direita acredita que é com baixos salários e fomentando a precariedade que nós podemos ser competitivos. Ora, aquilo que nós acreditamos é que é investindo no conhecimento, na educação, na formação profissional, na inovação profissional, na inovação nas empresas, que nós podemos criar emprego digno, com qualidade e com futuro, que fixe esta juventude em Portugal e que não continue a empurrar esta juventude para a imigração à procura de melhores qualidades de vida. E há uma terceira escolha que está em causa nestas eleições, que é saber em que sociedade é que nós queremos viver. Nós acreditamos numa sociedade onde há uma segurança social pública que protege e garante a todos um sistema de pensões público, um Serviço Nacional de Saúde e uma escola que dá igual oportunidade a todos, para todos poderem formar, desenvolver, aprender e poder desenvolver-se em função da sua capacidade e do seu empenho. Aquilo que a direita quer é, desde já, privatizar as receitas da Segurança Social, desmembrar o Serviço Nacional de Saúde e começar e não apostar na qualidade da escola pública, retirando dinheiro da escola pública para andar a financiar novas turmas nos colégios privados. Ora, tirar dinheiro à Segurança Social é uma ameaça à sustentabilidade da Segurança Social de todos, mas é lançar estas novas gerações também numa enorme aventura, porque confiar as poupanças aos fundos da especulação privada é pôr em risco o futuro desta nova geração, como temos visto acontecer com a má gestão e com a falência desses fundos privados, e é por isso uma ilusão de liberdade e é sobretudo uma enorme ameaça para a segurança do futuro destas novas gerações. É verdade. E há uma quarta e última escolha que estamos aqui a fazer nestas eleições. É se queremos estar na Europa numa posição submissa, como a direita tem estado, ou se queremos estar na Europa de cabeça erguida, com dignidade e apostando num novo impulso para a convergência da nossa economia com a economia europeia. Esse é o caminho que nós queremos. Esse é o caminho do PS. E é por isso que nós dizemos que votar no PS é um voto de confiança. É um voto em quem tem os compromissos escritos, em quem tem os compromissos com as contas feitas, em quem aposta na viragem da página da austeridade para melhorar o rendimento, melhorar o investimento e criar mais e melhor emprego digno e com futuro. É votar em quem aposta em investir no conhecimento e na inovação. É quem aposta em defender a Segurança Social Pública, o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública, e quem se bate por estar na Europa de cabeça erguida, com dignidade e para derrotarmos a direita daqui a um mês nas próximas eleições. Viva o PS! Viva! Viva o Distrito de Aveiro! Viva! Viva Portugal! Viva!